Bem-vindos a uma nova edição de Director's Cut. Hoje com os quatro da vida arada, temos cá Silvia Pina. Olá. Ainda com um sorriso tremendo depois de duas horas e tal de Michael Fassbender. Pedro Figueirinha com uma cara de desapontamento que... Sim, é como quem perdeu um cãozinho. Eu neste momento sou completo oposto da Silvia. E António Mendes e eu mesmo, Tiago Alves, com cara de... Isto não foi grande coisa, mas ao menos vi-me o de Borla. Falharam o Wi-Fi. E ainda temos mais um guest. Temos mais um guest, sim senhor. Vindo diretamente dos Estados Unidos. Ele está cá. Hi, I'm Michael Fassbender. Ah, oh, sim. Está bem, já percebemos. Está calado. Deixa de estar aí durante um bocadinho, se faz favor. Está calado durante todo o programa. Melhor. Acho que ele não percebeu. Tens que falar inglês. Ele é poliglota, mas também não é assim tanto. Ouve, ele está presente, não falas na terceira pessoa. Shush, Michael. We said, shut up. Bem, o programa de hoje é todo dedicado, ou quase todo dedicado, ao Prometheus. Portanto, vamos despachar as coisas que interessam um bocadinho menos. Chutar notícias para a veia, vá. Olha, a Warner Brothers quer fazer um filme da Justice League. Agora tem um bocadinho de Been There, done caso that. Dos Vingadores. Ai não, não me digam que vão fazer sequelas, não posso crer. Parece que sim, mas não sabem se são de fazer um reboot ou Lanterna Verde, se não. Sim. Eu acho melhor sim. Tão bem. Eu acho melhor sim. Sim. Ora, o It do Stephen King vai ser feito outro remake e vai ser partido em dois. Não basta fazer um remake, vamos partir em dois. Vamos fazer dois não, filmes. Mas aqui, mas atenção, o tipo que vai fazer o remake foi o tipo que fez o Jane Eyre, que é o Cary Fukunaga, e o It é um livro que é de tal maneira massivo que esse sim eu acho que deve ser partido em dois. Não é como o Hobbit, que é uma coisinha minúscula. O It é tipo um maior tijolo que tu possas imaginar. Então se calhar justifica-se. Tem 1200 páginas em letra pequenina. O Stephen King também tem um problema. Ele escreve muito. Se calhar ele nessas páginas estica um bocado a história. Mas olha que eles fizeram uma série sobre o It, em que o Tim Curry faz de It, de mau, de palhaço mau, e eles condensaram muito a história e mesmo assim aquilo é uma coisa que demora umas boas 3 horinhas. E depois de repensar o Sherlock Holmes, o Guy Ritchie quer refazer a Ilha do Tesouro, da Disney. Para quê? Não sei. Acho que a fórmula vencedora é mesmo mandar o Sherlock Holmes para a Ilha do Tesouro. Sim. Apoiado, não, mas olha, eu gosto de Sherlock Holmes. Eu gosto de Sherlock Holmes, eu gosto de Guy Ritchie. E pá, por favor, eu posso fazer o que quiser. Ele só fez dois filmes maus, que é aquele com a Madonna e o outro com o revólver. E aí eu acho que o problema do Guy Ritchie foi a Madonna. O problema de muitas coisas é a Madonna. Continuando. A Marvel. Apesar do pensava que ias dizer que o problema eram as mulheres. Mas atenção, calma. Madonna. Pois, a Madonna não é um problema para ela própria. Estás a ver? Aos meus olhos, sim. Isso é uma questão de perspectiva. Yeah. A Marvel já está a pensar em novos filmes e novos franchises. E o próximo vai ser o Pantera Negra, Black Panther, para 2014. É um tipo vestido de pantera e é negro. Então não é um rei qualquer de um país africano. É uma coisa assim. Wakanda. Exatamente. Nada racista. Não, eu estou a basear em informações factuais. Ora, depois temos um Abraham Lincoln Vampire Hunter, ou na versão portuguesa, Pedro? Diário Secreto do Caçador de Vampiros. Vamos ter um filme de ação com Isaac Newton. O filme é-nos trazido pelo tipo responsável pela Velocidade Furiosa. Não perguntem o nome do rapaz. Mas calma, é o Justin Lin no tipo... Não, foi? Não, do primeiro do filme. Ah, primeiro, ok. Não é o mesmo. Não sei. Último. Não sei, o Justin Lin eu acho que é a partir do 3. Capaz. Isso é o do Tokyo Drift, não é? Sim. Capaz de ser. Ah, o Isaac Newton com invenções e a disparar coisas. Porque não? Chegamos a este ponto. É oficial. É o que eu digo, eu estou à espera de que saia o Manuel de Arriaga, matador de zombies. O Leonardo da Vinci, assassino de... Não, mas eu gostava que isso fosse dragões, mesmo estrupado. Exportado. Estrupado, meu Deus! Não, estrupado, não é coisa. É estrupado. Sim, viu lá. Exportado. Isso é estuprado. Ah, já percebi. Estrupado. Sim. Meu Deus. Dicção de um lado para o outro da mesa não é muito boa, pá. Sim. A acústica desta sala, estás a perceber? Até parece que não estás de altifalantes. Bom, eu gostava era mesmo que essa mania toda fosse exportada aqui para Portugal, que era para ver assim, tipo, as personalidades portuguesas a fazerem coisas fixas. Eu lembro-me que, assim, tipo, estudar toda aquela coisa da Primeira República era a maior seca. Se não fosse assim, tipo, Afonso Costa contra a múmia. Marquês de Pombal. E o Godzilla foi o responsável pelo terremoto de Lisboa também. Sim. Marquês de Pombal, assassino de gigantes. Isso é que tinha piada. Exatamente. Meninos e assim, tipo, como aquelas coisas que faziam o Abbott e Costello, só que agora com figuras históricas, estás a ver? Eu ainda tenho esperança que um dia vejamos o Homem do Saco o Filme ou alguma coisa desse género. Saco o Filme, sim. Meninos e meninas, podem ir preparando essas bexigas. Dark Knight Rises tem oficialmente 2 horas e 45 minutos. Portanto... É mesmo para levar farinel lá para dentro, lancheiras. Sim, e tragam giletes para o fim do filme. Salgadinhos e ovo cozido e assim. Um frango, tragam um frango. Passem para o pinho doce e tragam... Um garrafão de vinho tinto. Garrafão de vinho tinto. Parece o regional às vezes. Não, sabes o que é que parece? Parece o pico de icão do continente. E yeah, o Tony Carreira vai atuar durante o Dark Knight Rises. É no maior intervalo. Tipo na Super Bowl, estás a ver? Depois do cinema vai lá alguém atuar. Sabes que combater o crime é um sonho de menino. Ora, vou fazer um reboot à Academia de Polícia, isso não se faz. Então e o Steven Guttenberg? Que lá está lá num papel, num cameo de saber. O próximo X-Men vai ser baseado no plot de Days of Future Past, para quem não conhece, eles vão ao futuro para tentar mudar qualquer coisa no presente, porque eles morrem quase todos se não alterarem uma coisinha pequenina qualquer. Só que isto na banda desenhada era com personagens completamente diferentes, não sei como é que eles vão fiar aqui o Wolverine e a... Então isto baseado no futuro há de envolver quem? O Cable e essa malta? Sim, sim, supostamente o Cable sim. No cinema era um e o Apocalipse e mais uns... Mas o quê? Vai ser a sequela para este X-Men? First Quest. Ok. Talvez sim, talvez não. Eu continuo a confiar no Matthew Vaughn. O Matthew Vaughn, sim, todos sim. Os filmes que ele fez são bons. O Layer Cake, coitadinho, ainda estava a começar. Não é, é o piorzinho deles todos, mas mesmo assim é são menos, todos bons. É o menos bom, por assim é o menos bom, sim. E mesmo assim o Daniel Craig está espetacular. Aliás, foi o papel que lhe valeu o 007, portanto. Para terminar as notícias, World War Z parece que não está com muita sorte. Já tiveram que fazer uma camada de reshoots. E agora o script vai ser reescrito por um senhor que o Pedro Figueirinha adora. Sim, da mesma corja do JJ e do Carlton Cuse, é o Damon Lindelof que vai escrever o script. O senhor que escreveu Lost e Prometheus, que já lá vamos. Aliás, que reescreveu Prometheus, pronto. Mas já vamos falar isso na segunda parte. Sim. Ora, vamos já despachar as críticas desta semana com filmes que não Prometheus. António, sim. Passa a palavra. Portanto, o Rampart é uma seca, não vale a pena. Tá, é apenas um filme que supostamente seria o veículo para o Woody Harrelson, só que, coitadinho, o filme... Para ser um veículo para o Woody Harrelson, teria de ser um bom filme. Aquele filme é, não só é a pior seca que... Uma das piores secas que eu já passei no cinema este ano. Bem, aquilo no póster parece o Ed Harris, não é? Durante o filme também parece o Ed Harris. Sim, mas basicamente eles estão a dizer-se, tipo, morais requentadas, toda a gente já sabe, não sei quantos mais. Aquilo é uma perda de tempo, que é qualquer coisa de espetacular. Por favor... Não vale a pena. Depois, o Lenés do Kilimanjaro foi um filme que eu vi em Veneza e adorei. É extremamente humano. Acabou por ganhar o prémio da União Europeia, o Lux Prize. É extremamente bom, é divertido e é basicamente a história sobre, sobre uns tipos de classe baixa em Marselha. E basicamente é uma espécie de... Aquilo que o Batman do Christopher Nolan seria se fosse passado entre pessoas de baixa... De estrato social baixo. Basicamente é a história de um tipo que acaba por a ser um herói. Não mete nada de super-heróis nem nada disso, mas acaba por ter uma atitude que é heroica. E basicamente quais são as consequências do seu próprio heroísmo. E finalmente o Apanha-me Esse Gringo, que é um filme com o Mel Gibson, que nem sequer estreou nos cinemas nos Estados Unidos, foi direto para DVD. Vale a pena, vocês vão ver, aquilo tem imensa piada. O Mel Gibson Está espetacular. Eu acho que ele ultimamente, mesmo nos filmes, fraquinhos que ele tem feito, o Castor ou o Edge of Darkness. O Edge of Darkness, exatamente. Eu gostei do Edge of Darkness. É um filme fraquinho, mas o Mel Gibson tem tido bons papéis em todos esses filmes. E neste, ele continua espetacular. O filme tem imensa piada. Tem tipo, praticamente um cameo do Peter Stormare também lá dentro. E à primeira vista, aquilo parece que foi muito mal filmado. Mas, se vocês forem a ver, o tipo que filmou aquele filme é o mesmo que trabalha com o Gaspar Noé no Irreversível e no Enter the Void. Portanto, é um tipo que sabe de câmaras, até mais não. Portanto, o que se passou foi que eles quiseram o mesmo, que o filme tivesse um aspecto totalmente trash e não sei quantos mais. E eu acho que conseguiram. Acho que não deve ser assim. Não foi assim tão bom, porque, quer dizer, tendo em conta que os filmes estão a ficar cada vez mais coca-bichinhos nessa coisa do aspecto, coisa, vimos isso na Branca de Neve, vimos isso agora no Prometheus, os filmes que fazem dinheiro ultimamente têm dado a prestar bastante atenção à direção artística, não sei quantos mais. Portanto, não foi bem assim, tipo, era preciso que eles já tivessem vendido melhor o seu peixe, mas pronto. Eu acho que é bastante divertido, bastante coisa. É basicamente uma espécie de por um punhado de dólares numa prisão mexicana, e tem imensa piada, e vocês vão ver, aquilo é divertidíssimo. E pronto, basicamente é isto. E fazemos já um curtíssimo intervalo e curtíssimo voltamos. É a palavra certa. Welcome to Intermission. Intermission. Bam, bam, bam, bam. Tan, tan, tan. Foi curto ou não foi curto? Vamos lá então falar de Prometheus. O elefante na sala. O elefante na sala. Começa lá tu. Liberta aí a raiva, Pedro. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Espera aí, calma. Numa palavra, como sim, é que vocês escreveriam? Numa palavra, em termos de recomendação, eu diria que é bom, mas para mim é uma desilusão. Desapontante seria a palavra que eu também utilizaria. Sim. Sílvia. Eu tenho dificuldade em resumir uma palavra. Talvez... envolvente. Espetacular, não? Envolvente. Sim. E tu? Como é que eu posso resumir isto numa palavra? Sugeres, mas... é o chato. Não, nós somos muito originais, dizemos todas as mesmas coisas. Como é que nós dizemos isto numa palavra? Não, basicamente, eu acho que o filme é bom, é bom. E finalmente... Eu já tinha dito. Não foi muito entusiasmo. Desapontante. Não, mas é bom. Eu acho que é bom. É bom, mas desapontante. É o meu problema com o filme. É que é um bom filme, mas desaponta bastante aquilo que eu estava à espera dele. O problema, nós já vamos falar nisso mais à frente, mas é por causa do clímax. É totalmente anticlimático o fim. Bem, começando pelo início. O que eu posso dizer, em termos de recomendação, como eu já tinha dito, é... quem não for à espera da prequel do Alien, vai-se divertir. Não se vai divertir, sim, no nível de um Vingadores ou de um Batman, porque eu acho que o filme não é intelectualmente denso como são os do Nolan. E era uma coisa que eu esperava que o Prometheus me deixasse a pensar, não deixou, e fui para casa completamente desinteressado com o filme, a pensar no que é que ia comer para o jantar, portanto, e acho que isso diz tudo. Pá, ele deixa-te algumas perguntas, deixa-te a pensar em algumas coisas, só que são coisas triviais, são coisas que não há mesmo resposta para aquilo. Sim, são perguntas que são levantadas logo no início do filme, e tu, quando chegamos ao fim do filme, estás na mesma. Não... pá, vamos... Uma das coisas que as pessoas têm andado a queixar, sobretudo a internet, porque a internet são os geeks todos e não sei quantos mais, é que não tem respostas. Ora bem, eu não tenho qualquer problema com o facto de aquilo não ter respostas para determinadas coisas e deixar de ter, aliás... eu acho que até de certa forma é um bocadinho refrescante, tal como aconteceu com o Inception, sim. Que toda a gente, oh, não sei quantos mais, tem um fim ambíguo, não posso crer, exatamente. É tão bom, oh! Mas isso, não, isso dizer, é um exemplo isso é de deixar isso. Perguntas no ar bem feito. Pois exatamente, eu tenho um bocado de problema é com o facto de eles, em vez de não te darem todas as respostas, é que tem de haver um fio condutor que consiga ao qual tu consigas agarrar, que é para tu poderes chegar a uma conclusão por ti próprio. Mas isso é assim, eles pura e simplesmente, cortam o fio condutor na altura em que o engenheiro acorda. O engenheiro, como eles chamam assim. E basicamente, o facto de resultar num anticlimax é porque não é só um anticlimax que é chega a ser um anticlimax em termos de história. Porque, quer dizer, como clímax em termos de ação e não sei quantos mais, é bom. Agora, em termos intelectuais, peca por ser demasiado vago. Basicamente, o truque de magia estava quase feito, era preciso dar aquilo que é o terceiro passo. Tu demonstraste a coisa, te fizeste a desaparecer e agora tens de voltar a fazê-la aparecer. Tens de fechar tudo num laço. Aquilo que chamam ao denouement, a fechar tudo num laço. Eu acho que, basicamente, o Prometheus, o mal do Prometheus é sobretudo esse, que o final é anticlimático, mas de resto eu acho que não há nada a dizer, o filme é bom. Pá, eu tenho problemas com o facto do filme se basear demasiado na componente visual e na forma como eu vai buscar respostas a certas coisas. Eu não tenho problemas com certas perguntas levantadas, por exemplo, o princípio do filme. Quando nós vemos aqui um engenheiro e o que é que ele faz, eu não me preocupo muito com saber o que é que aconteceu ali. Se o gajo ficou para trás, se ele decidiu suicidar, se o gajo planeou fazer uma terraformação desde o início. Isto na boa com isso tudo. Mas depois há certas coisas que me irritam um bocado. Pá. Aquelas perguntas que tu... Para que é que serve o Ouro Negro? Porque é que os engenheiros têm tantas voltas para conseguir terraformar um planeta? Qual é que é o objetivo deles? Porque é que eles se chatearam com a humanidade? Se houve um gajo que terraformou, porque se houve um tipo que terraformou e nós viemos deles, e houve uma camada de cenas nas grutas, um gajo terraformou isto às escondidas dos outros. Depois vieram cá uns visitar como é que isto ficou. E agora querem destruir-nos. Sabes que há teorias na internet que andaram a ver, andaram a olhar para a timeline da saga e dizem que supostamente eles iam destruir a Terra porque aquilo calha em cima da... do período de vida de Jesus Cristo. Não sei se leste essa teoria. O próprio Ridley Scott disse que aquela parte em que eles dizem que o corpo de um engenheiro morto decapitado e eles vão ver a cena de carbono para ver o tempo dele, e está há 2000 anos, está morto há 2000 anos. Ele disse que isso devia implicar que Jesus tinha sido um emissário. Exatamente. Um engenheiro ou um emissário. E então eles não ficaram muito contentes com o que lhe aconteceu. Porque mandavam o emissário e eles crucificaram-no. E é por isso que eles estavam chateados e nos queriam matar. Pá, há coisas que me chateiam um bocado no filme. Bom, eu devo dizer que eu estive num colégio de jesuítas e, sinceramente, digo-te que os desenhos que eles tinham lá de Jesus eram muito diferentes do que a da cara de um engenheiro, propriamente dito. Ele não era uma barba falsa. Daquela de Pai Natal. Ou um daqueles óculos de Groucho Marx. Sim. Com um bigode aí. Mas o Groucho Marx não ia aparecer por 1900 anos, portanto. Funcionava na mesma. Epá, e, por exemplo, aquelas cenas em que aparece o... E que é a utilização do 3D só por si, mas... Que aparece os engenheiros a fugir e eles estão a mostrar como nada, eles estão simplesmente a mostrar para chegarem àquela porta que está trancada e eles aparecem lá a correr. Uma espécie de replay em 3D, pronto. Isso é só utilizar a componente visual do filme. Isso era uma coisa que eles olharem para câmaras de segurança e verem o que é que se passou ali, porque isso não responde a nada. Foi só mesmo ora, vamos até àquela porta porque estes gajos foram correr até lá. Isso irrita-me um bocado. Pá, mas é necessário porque se eles não tivessem visto isso, nem sequer tinham aberto aquela porta. Mas aí está, eu quando vi o filme, pronto, eu acho que o filme, até a altura em que ele chegou ao planeta, eu posso, peraí, posso só dizer, todas as pessoas que ainda não viram o filme por esta altura, já devem ter percebido a nossa opinião. Podem parar neste precisamente programa, vão ver o filme e a partir de agora nós vamos começar com spoilers, portanto, eu acho que o melhor... Já spoilámos com coisas que eu já bastante, sim, mas pronto. Não, mas isso depreende-se através do trailer. Mas quero dizer, pronto, de resto, vocês depois podem vir cá e ouvir o resto do programa. Continuando. Eu acho que o filme, até à parte em que ele chegou ao planeta, é sem perceber. Eu estava genuinamente interessado, estava mesmo a gostar muito do filme. Acho que a partir do momento em que o Holloway é infectado e consequentemente morre, acho que o filme aí perde-se um bocado. E esse aspecto do revelaste do David abrir portas é um daqueles pormenores que uma pessoa, quando está mesmo envolvida, perdoa, entre aspas. A partir do momento em que o filme começa a correr mal e tu pensas, pá, mas eu estou a ver um filme do Ridley Scott, estou a ver um filme que está, pronto, há 30 e tal anos in the making. Eu não posso perdoar o facto de um Android começar a abrir portas como se morasse lá há 50 anos e ninguém está preocupado com o que ele está a fazer. Mas tu vês que ele está a estudar aquilo. Exatamente, e que ele consegue ler, mas eu devido que as portas digam lá. Aquilo é uma sequência de fendas e de botões. Olha, para abrir isto, fazes pressionas duas vezes nesta e abres, assim à maluca. E olha, que se lixe, se a atmosfera deste lado está cheia de um gás venenoso ou assim, tu és Android, os outros são humanos, que se lixe. Pá, eu acho que são... Mas ouve lá, o Android, por isso simplesmente está-se a lixar para... está-se a lixar. Exatamente, porque ele tem a agenda secreta e então não dá muito certo na equipa, por assim dizer. Mas, pá, são aqueles pormenores de... Que não se desculpa um filme desta dimensão. Para mim, o que não se desculpa mesmo é o facto do filme não ter... guiar-se quase todo por assunções... Não quero dizer parvas, mas... pouco fidedignas. Como por exemplo? Estão as pinturas na caverna. Sim. Estão 5 estrelas e está um gajo a apontar para as estrelas. Sim. Ah, isto é um convite para a gente ir lá. Isto é uma foto dos gajos que nos criaram. Como é que os gajos olharam para um gajo a apontar para as 5 estrelas? Estes gajos foram os que nos criaram. Uma pergunta. Quando estiveste no cinema, tu preocupaste-te minimamente com isso ou foi só quando tu chegaste a casa é que tu começaste a pensar nisso? Durante o filme também. Durante o filme? Ok, está bem. Mas isso pessoalmente a mim não me incomoda. O que eles fizeram foi ver esse mesmo padrão em vários registros de várias civilizações, com milénios de existência e repetido ao longo de todo o globo. Yeah. E aí viram que haveria uma intervenção de fora do planeta, uma revelação que foi feita a cada um desses povos. Nem sequer é preciso ser uma revelação, é apenas uma coisa que esteja na memória comum de todas as pessoas. Como por exemplo, se tu reparares a história da Arca de Noé, tu vês também nos textos sumérios e não sei quantos mais de lendas de um tipo que se meteu numa arca com uma data de animais com o deserto e sobreviveu à ira dos deuses. Portanto, estás a ver. E por toda aquela zona do crescente fértil existe a mesma história. Não é preciso dizer que tenha sido de facto a que tenha acontecido, mas existe, pode nem sequer ter acontecido na altura em que havia história. Eu não estou a dizer que eu acredito nessas teorias. Sim, está bem, mas quer dizer, estava na memória comum, portanto cada um inventou uma história que acabasse por meter com essa história. Pá, mas daí é um gajo ver uma aquelas pinturas e pensar, pronto, ok, extraterrestres visitaram-lhes, estão a dizer onde é que eles estão. Mas daí imaginar que estes gajos que nos criaram já é um palpite... Isso já é um salto, sim. E durante o filme tu tens uma sequência de coisas dessas e foi isso que me foi chateando a longo prazo. Por exemplo, o Janek, o Idris Elba, durante o filme todo, é o tipo de repente dá palpites e eles seguem. Este planeta é o planeta do armamento deles. Está bem? Está bem, Janek? Se é isso que tu dizes, é isto que a gente acredita. Pá, sim, não, acho que há partes de diálogo que foram tidas a martelo, essa foi uma delas. Pá, olha, sinceramente eu digo-te, existe uma coisa que os ingleses têm um termo que é espetacular, que é willing suspension of disbelief. Quando tu vais a um filme, tu estás à espera que aquilo não fique coisa. Enquanto tu estás a ver o filme e tu podes dizer, epá, aquilo não faz assim. Enquanto estás a ver o filme e não estás a pensar minimamente no coisa e chegas ao fim do filme, epá. E só depois é que começas a pensar, de facto aquilo não faz assim muito sentido. Ok. Eu temo que não me possa galhar durante o filme. Eu pura e simplesmente, eu durante todo o filme, eu não tive qualquer problema com a lógica das coisas, só quando saí é coisa. Portanto, o que aconteceu é que eu não só estive perfeitamente envolvido, como também não houve assim nada que fosse gritante coisa. Epá! Mandaram o, mandaram o Indiana Jones no coisa. Portanto, quer dizer, se ele não explode com um frigorífico com uma pessoa dentro, eu acho que, entre aspas, quer dizer, eu acho que se ele conseguiu, e mesmo que tu depois vejas que não faz sentido e tu continuares a gostar do filme, epá, é isso que significa gostar um filme, é gostares de um filme mesmo vendo as falhas que ele tem. Acho que muita gente fala nessa cena do frigorífico, mas aquela das lianas de um lado para o outro é muito pior. É a cena do primeiro Indiana Jones, em que ele vai arrastar por uma coisa de cascalho. E não se aleja. A partir daí eu acredito na história do frigorífico. Pá, depois há personagens que estão e fazem coisas demasiado à vontade. Por exemplo, quando Janek sabe que tem que parar o engenheiro de qualquer maneira e vai ter que suicidar. Os outros dois pilotos estão demasiado à vontade com a ideia de se suicidarem. Está bem. Vamos ter que pegar na nave contra aquela. Está ok. Não tinha mais nada para fazer. Era para ir lanchar agora, mas não tenho muito apetite para dizer a verdade. Não tenho planos para agosto, portanto. Pá, eu acho que esse é o problema. Acho que há lá arcos de história que não fazem sentido. A personagem da Charlize Theron, eu lembro de ver que ela disse que chegou a reescrevê-la com Ridley Scott. Há quem diga que a parte dela ser filha do Weyland veio dessa parte da reescrita. Faz sentido. Só olhando para o arco da história dela, não faz muito sentido o que é que ela está lá a fazer. Ela é apresentada como madura, ela quer dizer, ela sai do sonho e começa a fazer flexões, mas depois no final do filme ela é ultrapassada em corrida pela Elizabeth Shaw, que acabou de ser operada e está com duas anestesias no bucho. Só duas? Não, estava com uma hemorragia e como foi agrafada, devia estar com uma hemorragia interna de todo tamanho. A tecnologia é boa, pá. A parte, eu não sei se eu acho que vocês. Deixa, qual é que foi a última vez que vocês foram operados e foram cozidos a agrafos? Eu sou operado numa fábrica. quando preciso tirar uma coisa, vai assim casal. Nós não vimos todos o filme na mesma sessão, mas isto não deve ter sido corrigido tanto. Antes dela dizer que é filha do Weyland, as legendas dizem que ela é filha do Weyland. Dizem, sim, senhor. Ridículo. Era suposto ter uma surpresa, diz o pai, não sei, sim, das quantas. Dizem perfeitamente o senhor. Bem, mas é o trabalho de legendas deste filme está péssimo. Eu digo, ultimamente, as legendas que eu tenho visto em filmes, elas têm andado a piorar. É como as críticas da Time Out, as críticas da Time Out também têm andado a piorar. E quem faz as legendas, por favor, arranje outra pessoa para fazer as legendas, porque as legendas estão a ficar cada vez piores. Epá, sinceramente. Uma coisa que para mim não funcionou muito bem em alguns aspectos do filme, isto se calhar sou só outra? Eu. Uma? Se calhar sou só eu que sou um bocado infantil em algumas coisas. Aquela parte em que os dois cientistas estão fechados na sala da cara. Da cara. E as coisas começam a dar para o torto e começa a aparecer aquela cobra e isso. Eu acho que aí a tensão e o terror não está muito bem feito. Eu acho que primeiro aquela ver a piada do estás a fumar tabaco, isto deve tabaco e não sei o quê. Pá, eu acho que essa cena não funcionou muito bem. Não, eu não tenho problema. O problema com a que tens com essa cena, eu sei qual é. Que isto é assim. O botânico. Os tipos estão fechados na sala da cara, é o botânico e o geólogo. Uhum. O geólogo lança umas coisinhas para o ar, que é para procurarem pelo mapa, que é para mapear as estruturas, exatamente. E basicamente eles a certa altura veem uma pilha de corpos e eles é que nem é essa cena, mas isso vai dar mesmo. Calma, havia uma pilha de corpos. Epá, isto é muito doente. Eu vou sair daqui. Eles depois, vão para trás, nunca mais se sabe nada deles. E quando eles chegam à nave depois, existe uma tempestade de areia, eles vão correr para a nave, não sei quantos mais, as outras pessoas que não foram com o botânico. E quando eles chegam à nave, epá, o botânico e o geólogo, onde é que eles estão? Estão dentro do coiso. Ora, como é que eles... sabendo que aquilo existia e conseguiam ver o mapa e sabendo que eles também podiam contactar o Idris Elba, porquê é que eles não saíram? Primeira coisa. Segunda coisa, é quando o Idris Elba tal coisa assim, tipo, ah, não sei quantos mais, ah, está ali uma coisa com vida, como é que ela detectou a coisa com vida, que eu também gostava de saber. E de repente, ah, não é nada, deixa estar, boa noite. sim Pá, e atenção, reparem, eles encontraram uma data de gente morta e ficaram: ah, que horror, que horror! A seguir, estão eles a apedrarem-se. Tal tipo, e de repente aparece um alienígena que parece tipo uma espécie de um pênis gigante. Sim, um falo. É de facto bastante fálico. E basicamente é uma coisa viva comparada com uma pilha de coisas mortas. Uma coisa viva. Curiosamente, o Fassbender não entra nessa cena. E que tem uma... Sim. É pior que nós, pá. Uma coisa viva que se parece com uma cobra cor-de-rosa. E tem uma boca e tipo... Não, e é tal tipo... É tão bonito! É tão bonito! Eles assustaram-se com uma data de coisas mortas e há milénios. E de repente vem uma coisa viva que tem o aspecto mais horroroso do mundo. Coisa... Que lindo! Que lindo! Anda cá, anda cá. Não houve coerência da parte dos personagens, portanto não estavas assustado. É que não só não estava assustado, como houve tanto momento engraçado com aquelas personagens, quando a coisa começa a estar para o torno nessa cena, aquilo não é assustador, aquilo tem piada, aquilo parece um disaster sim, comedy. Estás nessa a ver cena, se quando coisas, plane, exatamente. Parece que as coisas vão dar para o torno cada vez maior. Se os gajos metessem nessa cena o Wind of the Mountain King do... Eu lembro-me realmente do Snakes on a Plane. Nós já falámos nisso. O Snakes on a Plane é um filme de terror. Mas as primeiras mortes é cobra no Amil, cobra no pênis, tudo fartas de rir com aquilo. E ali foi. Não, ninguém se fartou de rir, mas aquilo. Quer dizer, estão às piadas e a seguir aquilo começa a correr para o torto. Olha os brincalhões, devem estar a imaginar isto tudo porque estão pedrados e tal. Bom, Fones, o que é isso a mexer-se na tua barriga, António? O quê? E de baixo, o que é isso, pá? Tens uma coisa a tentar sair da camisa. O que é essa cena aí a mexer-te? Estás-te a sentir bem? E acho que isto não é normal. Acho que vou chamar o bacalhau. É melhor, é. Estás-te a sentir bem, pá? Pá, isso está aí qualquer coisa, está aí qualquer coisa a aumentar, pá. Isso não me parece bom. O que é que se passa? O que é que está aqui a passar? Ajudem! Eu vou sair daqui. O que é que se passa? O bacalhau! Já passou? Sim, já passou. Estás bem? Sim, eu estou melhor. Peço desculpa, eu vou ter exame e as cólicas matam-me. Fosca-se, que susto. Ai, ai. Bom. Bem, depois disto, nós tínhamos uns envelopes, cada um escreveu as teorias sobre... O que é que vai ser? Vá lá, continua! Sim, o que é que ia suceder neste filme? Sim, mas espera aí, calma, eu acho que nós devíamos abrir à vez. Então, Pedro, podes abrir já o meu. Eu que já abri do Tiago, vou ler o que então é que o Tiago previu. E depois... Calma, acaba a introdução, pá. Temos um envelope. Cada um escreveu as suas teorias para o Prometeus. O que é que achava que ia acontecer? Foram fechados, foram colocados na Rádio Zero e estão agora a ser abertos. Pedro vai começar com o meu envelope. Vou começar a ler as profecias de Tiago. Tiago, vale. Ora bem. Número 1. A personagem da Charlize Theron é o Android. Tive isto. Mas está a chegar teorias... Há pessoas que não ficaram verdadeiramente esclarecidas e continuam a achar mas que isso é porque Android. O Idris Elba, antes de ir para a cama com a Charlize Theron, pergunta-lhe se ela é um robô. Antes não, para convencê-la. Sim. Casa do David. Coisa sim, mas mesmo depois, a relação dela com o Wayland, há quem diga que ela é filha no mesmo sentido que o David também é e que ela na realidade é um androide. Sim. Portanto, há pessoas que não ficaram decididas. Número 2. Aquela imagem nas grutas deve ser feita por um deles. Um deles, por quem? Qual a imagem nas grutas? A cena do extraterrestre e das estrelas, pá. Ah! Pensei que havia off. Um twist e eles acabavam por escrever isso. Número 3. A nave é um Autobot. Não se desprevou. Sim. Número 4. Grande crossover. Número 4. Aquele planeta é a Terra. Era engraçado. Era giro, não era? Número 5. Provavelmente não é. Acertou numa, vá lá, acertou numa. Número 6. É capaz de ser o mesmo planeta do primeiro, do primeiro Alien, mas queria mais twists. Não é o planeta do primeiro Alien, temos muita pena, também gostava que tivesse sido. Em vez de ser LV-426, é LV-223. Quem já comprou as imagens dos sistemas solares, eu acho que se provou que ele está no mesmo sistema solar que o planeta do LV-426. Penúltima profecia. Os xenomorfos têm que aparecer. Apareceu um no fim. Sim, vá lá. Não, mamãe! Não percebi muito porque, pronto. Um deles é o primeiro xenomorfo. Epá, eu tenho outro. Acertou! Não acertou porque o xenomorfo veio do... Se tu contares a Lula veio do... Sim, mas a Lula é, digamos, a meia. Ainda tem de fazer o crossover com o engenheiro para fazer... criar o xenomorfo. Eu tenho um problema, esse é outro problema que eu tenho, mas mais engraçado, que é, os extraterrestres, os engenheiros, têm um plano muito bom para terraformar e para conquistar planetas, que é... engravidamos esta tipa com esta cena negra, ela tem uma lua, a lua transforma-se num facehugger gigante, esse facehugger gigante vai à cara outra pessoa, essa pessoa tem filhos xenomorfos e esses xenomorfos é que depois matam as pessoas. Não, mas isso aí, não é propriamente dito de propósito, isso pura e simplesmente aconteceu, daí isso aí eu não tenho qualquer problema com isso. Tá. Ora, então vamos às profecias do Pedro. A primeira é que o namorado da Nomi Rapace morre. 1-0. Yay. A segunda é que o preto morre. Isso é porque isso é os pretos na saga Alien morrem. Sim. Sempre. Sim. O preto do Alien não morreu. Os pretos do Alien 2 também morreram. O Charles S. Dutton também morre no Alien 3. No Alien 4 não sabia pretos. Havia aquele gajo do CSI que é assim um bocadinho para o escurito. Talvez sim. Sim. Ok. Então depois temos o Fassbender é um robô fixe sem hidden agendas. Está mal, não tá é? Mal, tá mal. Totalmente mas mal. É fixe mesmo. Mas é fixe na mesma, claro. O PC de bordo. Mas por acaso, antes de mais nada, tenho de dizer que o David é a personagem mais interessante deste Alien. Sim, sem dúvida. O PC de bordo chama-se Father. Sim, porque no primeiro Alien chamava-se Mother e então achei que iam fazer essa referência e não fizeram. Sabes que aqui isso não tem. Isso é o filme dos The Avengers, não é o Avengers mas é o Avengers com Uma Thurman. Exatamente. E visto que é uma pessoa, ela devia se chamar Grandpa. Não, em que uma. Não, mas é que a Mother é o Jim Broadbent e o Father é a Fiona Shaw. Engraçado. Okay, que é a tia Petúnia do Harry Potter. A companhia está por trás de tudo. Como sempre. Como sempre. E, finalmente, os xenomorphs são uma arma biológica. É o que se especula há anos. Não foi muito confirmado nisto. O Idris Elba mandou um bitite, mas ficámos praticamente a mesma. Mas basicamente acaba por ser. Acaba por ser uma coisa. Uma maneira ou outra. Agora, eu leio as previsões da Sílvia. Não, são previsões. São sim. Mais... Portanto... O que é que eu esperava do 28 filme? De 5 de 2012, o que eu espero do Prometheus? Isto aqui é uma redação. Ou um diário. O diário de Silvio. É o meu diário secreto. O que eu espero do Prometheus? Um grande desempenho do Fassbender, de preferência envolvendo nudez. Numa entrevista ele diz que se preparou para o próprio... Aqueles chinelos, andam por casa. Numa entrevista ele diz que se preparou para o papel vendo inúmeras vezes o Lawrence da Arábia, um filme que me marcou bastante. Isto de acordo com a sugestão do Ridley Scott, estou à espera de ver o que é que isto reflete no resultado final. Também será interessante ver... ver aqui... panquecas? Ver aqui é... Não, man! Ecos! Isso é um eufemismo esquisito, tá? Ecos do Blade Runner... Ok, já estou a perceber. Ecos do Blade Runner é outra referência usada. Além disso, o que eu espero é que seja o melhor filme que vou ver em 2012. Tem todo o potencial para se tornar um clássico do género ficção científica. Isso por acaso não se concretizou, lamento. Por mais que eu tenha gostado. Sim. E por mais que me tenha sentido envolvida no filme enquanto estive a vê-lo e não tenha dado muita importância às inconsistências no argumento, sim, sim. Como vocês. Sim, sim. Mesmo eu assim, também acho não tenho que qualquer não... problema, mas quer dizer, só depois é que tem aquele fridge moment, que é aquilo que... sim, ok, diz. Mas acho que não foi tão bom como eu gostaria, mas mesmo assim saí de lá satisfeita. Sim, sim. Porque adorei adoraste o filme, a experiência, sim. De ver o filme. Sim. E quem sabe, pode ser que contenha... Eis, não. Deixa cá ver que pode ser que eu perceba. Onde é que está? Eu não sei onde é que eu estava... Splash? Splash? Resposta. Resposta. Ah, resposta. A minha letra não é assim tão má. Sim. Eu também tenho letra má, eu percebo as outras. Sim. existenciais da humanidade ou que pelo menos esclareça qual é o significado da vida. Jesus. Não é assim. Jose. Não, é a assinatura da Silvia já agora. Eu apenas fiz a disse Jose para... E agora, agora é a minha vez de ler as teorias do António ou um capítulo do Senhor dos Anéis. Não, o testamento de última vontade do António. Sim. É que eu faço aqui um ato todo bonito antes de começar e tudo. Isto não é qualquer coisa. Um ato das fábulas. Pois é. Antes de mais nada, gostaria de salientar que repetiu este exercício. Porquê? Porque se eu estiver certo, fico desiludido com o filme porque eu fui mais inteligente do que eles. Se eu não acertar, eu estarei com o filme em ponto de comparação com aquilo que imaginei. Para o que tirará a piada, descobriu o que o Scott imaginou. Better to be wrong than right. Na minha opinião, o realizador é, antes de tudo, um amigo para a sua audiência. Um tipo que é capaz de nos contar uma piada genial ou contar-nos daquela vez que fingiu ser um segurança de uma discoteca por uma noite inteira e quando regressou ao céu, pensou que tinha encontrado um morto na casa de banho e na realidade era um colega de quarto que tinha desmaiado de bodeira que apanhou e estava estendido no chão de azulejos, a espumar da boca como se não houvesse amanhã e quando foi buscar ajuda foi: ele está a respirar, não está? Então está tudo bem. Todos e quaisquer acontecimentos aqui relatados não aconteceram na minha viagem de finalistas, como uma pessoa chamada Rolo, parte do princípio que é Rolo. Rolo. Rolo. Acerca da qual ainda hoje se conta a piada: o que é que são 20 rolos numa discoteca? Uma festa. Uma festa da espuma. Ou então o realizador é que é o tipo meio calado, que um certo dia chega à casa e convida-nos a ir jantar a um sítio chique. Com uma vista espetacular e que te conta os pensamentos que o andaram a atormentar durante os últimos tempos. Ou João Trier. E da viagem que eu fiz à Islândia, onde viu as cataratas de Svartifoss, ou Detifoss, ou qual era o raio do nome de Foss, que aquele sítio será esquecido. São as cataratas que aparecem no Prometeu já agora. Dental Foss. E pela internet. E depois vais para casa a querer... Isso é a Scarlett Johansson no Espírito. Também não me quer lembrar. Não, na realidade é o Silicon Floss. Peço desculpa. E continua. E depois vais para casa a querer poder um dia ter a vida da que eu tive. O meu ponto é que não podes. Quer dizer, poder podes, mas não deves. Second guess, um amigo a mandar-o calar, a não ser que ele esteja a fazer o frete. A estar... Oi. contigo. Ou por alguma razão ele é obrigado a estar contigo para depois ele pedir um favor e ele apenas está contigo por etiqueta. Esse é um mau realizador. E tu percebes quando ele está mesmo a gostar de estar contigo ou quando apenas está a querer estupir dinheiro ou te está a chamar estúpido de todas as maneiras. Isto é basicamente o que é um amigo. Sim. Sim. Agora que eu já puxei as orelhas o suficiente para fazer tranças com elas, o que eu penso que vai acontecer? Ponto número 1. Vilões. Esta é óbvia. A Vickers, por exemplo, mas ela vai passar uma personagem boa e possivelmente terá um final heroico. Sim, mas atenção, calma. Digam lá se não ficava melhor. Talvez um bocado de clichê da cena da Mouse Dona transformada. Não, mas é que atenção, repara, num dos trailers aparecia que ela impedia uma pessoa com uma infecção de entrar. Não se percebia quem é que era a pessoa. Eu pensei que fosse um dos tipos que é morto no início, mas mais tarde veio-se a perceber que era o Holloway. O Holloway, sim. E basicamente, qual é que é a atitude que ela toma? Ela toma precisamente a atitude de Ripley no primeiro Alien. Se vocês se lembrarem. Sim. Portanto, eu pensei que eles pudessem vir... Ela, naturalmente, seria apresentada como uma personagem má, mas poderia vir a ter um ato redentor, no fim. Mas eles, por isso, simplesmente, tentam isso tudo pela janela e a relação que ela tem com o Idris Elba também vai pela janela e, portanto, não resultou assim muito bem. Mas, antes disso, vai tentar tomar conta da nave, chegando a tentar queimar o Fifield. Por outro lado, o David será o All 9000. Querias? Não, por acaso é. Um All 9000. Epá, não põe a vida toda a gente em... Quase põe. Sim. Não se safam. Aliás, a razão pela qual o Holloway morre é precisamente porque ele está sempre a tratar com uma conferência o David, não sei quantos mais, e ele não só mete aquilo na... mete-o na bebida por despeito. Sim, ele é um robô que guarda rancores, sim. Rancoroso. Eu não sei se será tanto rancor. Eu acho que ele não pode ter rancor. Mas repara que ele depois no fim avisa a Numi Rapace, que foi uma pessoa que sempre o tratou bem. Apesar de ter aquele desentendimento no fim com a cena da cesariana, o David foi sempre tratado bem pela Numi. Porque ao contrário de outros filmes, eu não sente vergonha. Apenas porque ele, tal como és, acha que ao contrário dos humanos, a criatura que ele vai encontrar é demasiado interessante. Sim. 2. A propósito da missão. Porquê é que a Vickers vai ter com eles? É o feito com eles. Vai com eles. Ah, vai com eles. Estás a imaginar palavras. Estou a imaginar, estou. A companhia está com certeza à espera de encontrar tecnologia com a qual poderá fazer negócio. Daí Prometeus. acho que é uma teoria que era bastante conhecida. Acho que muita gente pensou nisto, que a segunda ideia dos gajos era... E mesmo que encontrassem uma coisa qualquer para viver mais tempo, seria... Mas basicamente, mas acaba por ser um negócio, o negócio da vida eterna. Mas vá. 3. Quem morre? Todos. Ou talvez alguém se safe do género Shaw ou Janek. Um pouco provável. Um pouco provável que o negro sobreviver a um filme de terror. Ou hoje está morto, certo? Meu Bonnie Fifield também, é. O David será possivelmente destruído pela criatura. É sempre, os androides da saga Alien são sempre destruídos. Provavelmente os que sobreviverão hão de ficar perdidos no planeta sem hipótese de regressar. Olha que sorte, está uma nave mesmo ali ao fundo. Sim. 4. O que é que vão encontrar? O Space Jockey? O que é? Basicamente aquela nave é uma espécie de arca noé espacial. Que palavra é esta, meu amigo? Panspermia. Panspermia, ok. Leiam isso na net. Panspermia é a teoria de que a vida foi trazida cá para a Terra e não foi criada do zero cá. Tipo. Ah, ok. Sim. Mas o que é facto é que ele pode ser o último de uma raça extinta e o alien numa espécie que correu mal. Paroísmo com o David aqui. Por acaso existe. Ou até pode ser que seja um regulador do universo que zela para evitar que certos planetas possam vir causar problemas noutros planetas e, após ter sido contaminado pelo alien, cair ir à Terra, fazer começar do zero. Ligação com o fundamentalismo religioso. Neste caso é achar que acaba com ele. Não é que acaba, mas grita ai! E depois há um extraterrestre. Mas acaba por ser a choque que acaba com ele. Tal. Pá, mais de 50%. Sim. Mas não arriscaste raça. Mais, pá. Eu acho que um gajo quando faz uma coisa destas arrisca. A nave é um Autobot. Mas isso claramente era mesmo para errar. Não, eu acreditava que a nave se ia transformar no robô e resolver as coisas. Sério, não posso crer. Ora, comentários finais. Não é um Autobot, mas é controlada por uma flauta. Isso é daqueles pormenores que, como já falámos, controlada por uma... Desculpa, isso soa muito bem. Isso soa muito bem. Controlada por uma flauta. Não é pela flauta do Fassbender, não. Por acaso até é. Oh, meu Pronto. Deus. O Fassbender toca flauta nesta. Com as mãos. Director's Cut chegou ao eufemismo. Esse é daqueles detalhes que uma pessoa perdoa quando está interessada no filme. E a partir do momento em que o Holloway morre, como é que uma nave espacial tão avançada é controlada por uma flauta e uns botões que parecem daqueles ovinhos que uma pessoa compra na casa para iluminação ambiente? Ou daqueles que vão ao micro-ondas. Aquelas cenas. Ai, eu. Ping! A minha teoria com isso é que os engenheiros são todos iguais. Racista. E a flauta é a forma deles conseguirem identificar tipo padrão de. Fala? Ou qualquer coisa do género, tipo, uma cena que eles façam tipo de forma diferente. Password. Sim, mas acaba por ser a password, sim. Um bocado rudimentar para uma espécie daquelas, mas não estou a ver outra explicação. O problema deste filme é que, como é escrito por Damon Lindelof, ele habituou-se desde o Lost a pôr coisas esquisitas e tu ficas a pensar naquilo e consegue-te aguentar até ao fim do filme à espera de respostas. Respostas essas que esquece bem isso. Mas atenção, calma. Tu tens de também a ter em conta que. Que existem, apesar de o guião não ser a coisa mais fantástica, existem coisas boas a ser ditas do filme, não é assim? A nível técnico, a vocês, o que é que vocês dizem de bom acerca do filme? Isso aí é que eu quero, estou interessado em saber. A nível técnico, é possivelmente o melhor filme do ano até agora. Já falámos aqui, a cena inicial na Islândia é espetacular. Aquilo demorou 2 semanas a filmar, mas aquilo vale cada segundo. A banda sonora também é boa, os efeitos especiais são tipo top, não há aqui nada a melhorar. Para quem não for com muitas expectativas, o filme é interessante. Agora, para quem pensa que vai ver um filme da qualidade equiparável à do Alien, vai ficar irremediavelmente desiludido. Porque há perguntas que são deixadas no ar, sim, há umas que propositadamente não são respondidas e há outras que são deixadas para a sequela. Agora, conhecendo o Lindelof, como eu já conheço, na sequela... Respondem a metade, não respondem a outra metade, levantam a outra metade e desenrasquem-se, rapazinhos. Nós não vamos dizer mais nada. Eu acho que a cena da cirurgia é excelente. Sim. Sim. A cena da cirurgia é excelente. E existem agora pessoas na net a dizer que não faz sentido nenhum a Charlize Theron ter um pod a médico que... Eu acho que isso é bastante óbvio, para o momento em que aparece o Whelan. O Peter Whelan, sim. Sim, exatamente. Porque é que eles têm um pod que só serve homens. Naturalmente por causa do Peter Whelan. Não é para ela. De certeza, quem é que está a morrer? O gajo começa logo a ficar desconfiado quando só aparece o Guy Pearce ali, só um bocadito. E há muita gente que pergunta porquê o Guy Pearce, porque não pegaram num tipo mais velhote. Isso aí eu concordo. Acho que quando saímos do filme estava a falar do Scott Glenn ou algo do género. Pá, o Alan Alda. O Christopher Plummer. Mas pensa... Não, eu já sei quem é que devia ter sido. O Saruman. Não, o Saruman. O James Cromwell. O Christopher Lee. O Christopher Lee é que devia ter sido. Epá, por outro lado, a porta fica aberta para se fizerem uma prequela da prequela. Exatamente. O rapazito estar lá. E isso e para os vídeos virais. É precisamente que se fala... Pronto, que fala-se realmente que reuniram um cast tão bom e foram buscar um ator de 40 e poucos anos para fazer uma personagem muito mais velha. É mesmo para deixar a porta aberta para outros materiais. A prequela da prequela, quer dizer, acho que é isso, a ver, vai ser depois do Prometheus 2, o filho de Prometheus. Como também já o Tiago já disse. Cumpriu-os. Exatamente, vai ser a sequela do Prometheus. Eu que estava à espera que este cumprisse, pá. E cumpriu, tecnicamente. Sim. Cumpriu em parte. Tecnicamente cumpriu. O resto... Não. Portanto, basicamente, a nível da saga Alien, fica a meio, não é assim? Não é tão bom como o segundo e o primeiro Alien, mas também não é assim tão mau que chega ao terceiro e ao quarto Alien. E mesmo assim, ter o terceiro e Alien... o quarto no mesmo saco é... Sim. É injusto. Mas mesmo assim, eu acho que o Prometheus é melhor do que o Alien 3. Sim, se bem sim. Que o Alien 3, se bem que o Alien 3 não seja assim totalmente mau, mas isso é por causa dos... Eu já gostei do Alien 3, portanto... Mas isso é por causa do guião do Tuohy. Porque tiveste uma intervenção. Foi... Gostavas, mas depois tiveste uma intervenção. Não. Eu gostei e continuo a gostar. Ah, o Alien 3 é O Alien 3 é interessante e precisamente o que acontece aqui com a Shaw é o mesmo que acontece com a Ripley no terceiro. Ripley! Eles aproveitam a mesma coisa. Eles aproveitam a mesma coisa e sinceramente digo-te que apesar de tudo, apesar de todos os problemas que teve o Alien 3 em termos de produção e não sei quantos mais, aquilo é assim tipo o poster boy da executive meddling, a razão pela qual aliás o David Fincher saiu da produção mesmo antes do filme estar editado. Ele tinha já filmado tudo, mas antes de editar, e teve mesmo a dizer que não queria aparecer nos créditos. Mas, de qualquer das maneiras, foi assim que aconteceu. Eu acho que é melhor do que o quarto, é melhor do que o terceiro, não é melhor do que o segundo nem do que o primeiro, portanto... Pá, a certos níveis talvez seja melhor que o segundo. A nível de espetáculo, talvez, aquelas primeiras cenas... Não, eu acho que a nível de espetáculo não é assim tão grande. Por falar em espetáculo, eu acho que o 3D foi muito bem utilizado. Sim, sem dúvida. Porque o Ridley Scott não pensou no 3D enquanto estava a filmar e filmou o filme à sua maneira, mas depois o 3D subsistiu bastante bem, na minha opinião. Acho que não é o melhor 3D de sempre. Há pessoas que dizem que é o melhor 3D desde o Avatar. Eu não acho assim tão bom, mas acho que foi muito bem utilizado. Sim. E agora, finalmente, antes de nos irmos embora, gostaria de vos deixar com os 5 filmes favoritos do Michael Fassbender. Minha edição final da Hora H, que andámos a promover durante este mês. Da Hora F. Hora H. Já não sabes ler, estás disléxico. Eu criei o segmento e agora não conheço. Ora bem, os 5 filmes favoritos... Por ordem de data que foi lançado, é The Godfather, do Coppola. O Poderoso Chefão. Mean Street, do Scorsese, que nós já passámos a música dele cá. Não sei como é que é em Brasil. The Conversation, com o Coppola, que é também do Coppola, também. O Bate-Papo. Não. Dog... Dog Day Afternoon. Yes. E, finalmente, eu adorei esta escolha. O Big Lebowski. Epá, sinceramente, eu aplauso. Estava à espera do outro clássico do cinema, como o Não Acorde um Rato Adormecido, mas... Sim. Infelizmente ou não é fã desse tipo de filme. E finalmente eu deixo a canção de programa, e é o May It Be the Enya, com uma mensagem especial para o Peter Jackson, já que estamos aqui a fazer o programa do Prometheus e do Ridley Scott, agora que ele está a fazer o Hobbit e não sei quantos mais... Ele está a fazer a segunda prequela do ano, basicamente. Não desapontes os fãs da série. E como diz a Enya nesta música, May it be an evening star shines down upon you. E agora fiquem com May it be the Enya. Até para a semana. Tchau, pessoal. Deus. May it be an evening star. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh, how Oh, yeah, right. Bye, Michael.